400, pós 2000 pés, direto Leda. Pós 2000, voa Leda, 9145. Xener 620 no controle. Na frente, escuta, 6201. Autorizado direto Bridge, da presente, Xener 6201. Obrigado, Bridge, 6201. Desça para 2500 pés, ajustado no 018. Utilizada final R9, pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Até o controle. Vamos voar Duna da presente, Vitor Charlie Hotel. Controle, o Santos 304 pode voar Duna, por gentileza? Só tinha solicitado o senhor Vitor 366, ou são 3894? Imagino, senhor, agora estou solicitando Duna, por gentileza, pessoal ILS da 10 Fino. Possível, Duna 2000, agora 1018. Autorizada final do ILS X-Ray. Direto Duna, autorizado ILS X-Ray, descendo para 2000 pés, ajustado no 018, então 3894, obrigado. Controle Salvador, boa noite. Objeto 6720, confirme? Isso aí, 6720, bom circuito. Boa noite, objeto 6720, contato radar na decolagem Subal 360, após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda, Bridge. Leda agora na direita, Subal 360, 6720, obrigado. Bona 273, chama agora a torre 1186. 283, bona 273. 286, meia dúzia. 286. Oceaner 6201, correção. Oceaner 6201, chame Recife 1251, alternando na 3325. Oceaner 6201. 5 a boa, Oceaner 6201. Copia as frequências do Oceaner 6201? Afirmativo, 1251, 3325. controle 6720, pode coordenar por gentileza com o centro, voarmos bridge? West coordenação web. Obrigado. Nada. Charlie Hotel, deseja voar na prova rotatória? Deseja cancelar os planos de voo agora? Gente, Vitor Charlie Hotel. Autorizado, Vitor Charlie Hotel. Desça para a altitude de tráfego, 1.500 pés, ajuste 10018. Alto, alto, direto, 1.200. 1894, chame torre 118, decimal meia. A torre 118, decimal meia, 1894, obrigado, boa noite. Vitor Charlie Hotel irá modificar as regras de voo agora? Sente, plano de voo modificado, 2110. Vitor Charlie Hotel. Trip 5415, serviço radar encerrado sobre a posição Coral, chame Ilhéus, 120, decimal 1. Webjet 6720, chame Centro Recife, 1251, alterna 133-25. Salvador, boa noite, é o Santo 3894, que estamos na sua escuta. Alfa, repórter de Juliette. Boa noite, 1601, decola. Gol 1601, no contato radar, saída da El, sub e mantém a nível de voo 360. Da El 360, 601. 259, tá pronto, puxa, na porção 8. Amém. Oi, Salvador, boa noite, gol no 9567. Gol 1567, contato radar, saída Árvore, tudo em mantém a nível de voo 360. Gente, saída Árvore, atenção 360, 1567. Uno 601, chame Centro Recife, 1251, alterna 133-25. 253-25, mesmo no Morante. Salvador, boa noite, TAM 3897. TAM 3897, contato radar, saída da El, subir e manter a nível de voo 340. Só manter 340 na saída da El, TAM 3897, solicita pro de bridge quando possível. Gente, aguarde, TAM 3897. Victor Charlie Hotel, reporte visual com campo ou na rotatória. Vitor Charlie Hotel, chame torre, 118, decimal 6. 78-1862, é o Vitor Charlie Hotel. Tan 3897, mantenha a rota. Vai manter a rota, Tan 3897. Gol 1567, chame Centro Recife 126, decimal 0, alterna 1288. 260-1288, gol 1567. 9 decolou na escuta. Oceano é 6259, contato radar, saída da El, sub mantém a nível de voo 360. Da El 360. Autorizado da El, Xené 6259. Da El.